Eu comecei hoje pela manhã compartilhando com os irmãos um propósito, um alvo para esse ano. E eu disse, vocês vão ter durante a semana à disposição, no site, a ministração, mas eu disse hoje pela manhã que todos nós vivemos uma realidade que é universal, que é global. Uma série de fatores, de fenômenos, de acontecimentos, de questões, de problemas, de desafios e de vitórias também, são universais. E a globalização, o mundo cada vez menor, e nós tendo cada vez mais acesso ao que acontece em todo o mundo, nós vamos vivendo uma realidade comum. E entre tantas coisas dessa realidade comum, eu citei, por exemplo, a falta de esforço para as coisas. Essa é uma geração em que as pessoas, sobretudo essa geração Y, a geração dos nossos filhos de 16, 17, 18, 20, 20 e poucos anos, é uma geração que domina a tecnologia, mas não tem iniciativa para o esforço. E nós estamos sendo influenciados por isso. E até a geração antes de mim também vai sendo influenciada por isso. Tudo é muito longe, tudo é muito distante, tudo é muito trabalhoso, deixa eu ficar quietinho no meu lugar. E a gente tem um peso, um cansaço, e o esforço, a garra com que muitos descobriram grandes coisas para a humanidade, construíram grandes coisas para a humanidade, alcançaram o reino de Deus, o esforço, a garra, aquela pressão que vem de dentro, que nos leva a vencer os desafios, ela vai se esvaindo, e nós temos uma geração hoje que só sabe apertar botões de um joguinho de computador, de um celular, para ver fotos ou para mandar umas coisinhas legais. Isso é tudo, uma televisão maravilhosa que eu sento e assisto e minhas emoções vão como uma gangorra alto e baixo o tempo todo, e eu gosto dessas coisas. E até os professores nas universidades, nos MBAs, estão testemunhando que os alunos só querem o diploma, a aula pronta no e-mail, e ir para o bar, ir para a festa, ir para o sertanejo universitário, e ir para tudo que é só desfrute. Muita tecnologia, mas pouco esforço. E a característica dessa geração também, além do pouco esforço ou de nenhuma habilidade para esforço, a falta de vínculos. Isso é uma característica geral, global. As pessoas estão cada vez mais correndo de vínculos. Eu não quero vínculos. Vínculo implica em compromisso. Eu não quero. Se eu não estiver feliz, eu quero mudar de rumo. Se eu não estiver bem, se isso não me agrada, eu quero ir para outro lugar. Eu não estou disposto a me esforçar para manter um vínculo. E essas são características genéricas. Você pode pegar uma série de questões da sua família, da sua casa, talvez do seu casamento, talvez do seu coração, e elas se encaixarão nessa realidade. E não adianta nós tentarmos uma solução local. Nós precisamos de soluções globais, universais, para problemas que são universais. E com isso, nós vivenciamos todos os dias o desafio de focar, de ter um alvo, e não apenas ter um alvo, mas perseverar no alvo. E estamos estabelecendo como uma mensagem para esse ano, perseverança. Se você entrar no site da igreja, você vai ver que nós estamos anunciando perseverança. Nós queremos a perseverança nas células, nos pequenos grupos, no estudo, nos cultos. Nós precisamos ter isso em mente. É um ano de eu perseverar. E se realmente é uma geração de falta de vínculos e de esforço, eu preciso me lembrar o tempo todo que o inimigo anda ao derredor e ele trabalha para que eu me distraia, para que eu me desvie, para que eu não foque, para que eu desanime, para que eu busque coisas mais coloridas, para que eu troque de coisas de 10 em 10 minutos, para que eu tenha sempre alguma coisa muito atraente, muito interessante na tela do meu computador a cada 5 minutos. Então, nós vamos precisar verdadeiramente estabelecer alguns alvos, algumas metas, e batalhar e nos esforçar para, durante esse ano, não nos perdermos em tantos brilhos, em tantas coisas, em tantas atrações, seja aí pela mídia, seja dentro de nós mesmos. e acabarmos um ano sem muita conquista, sem muito fruto, sem realizações para Deus, porque o inimigo realmente anda ao derredor e ele está buscando tragar cada um de nós. E nós vimos hoje pela manhã que sermos discípulos de Cristo é uma meta para esse ano. E você pode ouvir essa ministração no site e você será edificado. Eu quero motivar, incentivar, e se eu pudesse ordenar, eu ordenava, e se eu pudesse cobrar, eu cobrava que você ouça durante a semana a ministração e que você mastigue, que você possa ruminar, que você possa se alimentar dessa palavra e desse alvo. Eu quero ser discípulo. E nós estudamos, vimos pela manhã uma série de características sobre o que realmente é ser um discípulo. E eu quero dar continuidade a essa ministração, trazendo para os irmãos algumas coisas interessantes para esse ano. Como discípulo, leia comigo em Êxodo, capítulo 30. Êxodo, capítulo 30, verso 20, 21. Começando o capítulo do versículo 17, disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma pia de bronze, com a sua base de bronze, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás nela água. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Sempre que entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Também, quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés, para que não morram. Isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência através de suas gerações. Olha a ordenança de Deus. Deus vira para o povo, um povo escravo há 430 anos, um povo não acostumado com higiene, um povo não acostumado com alimentação correta, um povo não acostumado com relacionamentos sociais corretos, um povo completamente desorganizado no que diz respeito a povo como nação, um povo sem valores da sociedade, porque era um povo escravo. A única coisa que eles tinham que fazer o tempo todo era amassar barro e trabalhar, como hoje. Muitas famílias que a única coisa que eles têm que fazer é trabalhar, trabalhar, trabalhar, pagar a conta, trabalhar, trabalhar, pagar a conta. Então é uma correria, não tem o almoço direito, não tem a organização, não tem o respeito, não tem os valores, não tem a brincadeira, não tem o cuidado dos filhos, não tem a educação. É assim, como escravo no Egito, vamos vivendo essa loucura. E Deus tira esse povo do Egito e começa a ensinar esse povo. E tudo tem que ser por intermédio de leis. Se não fosse por lei, aquele povo não parava de trabalhar no sábado. Aquele povo tinha que trabalhar, porque há 430 anos eles estavam acostumados com isso, era a vida. A cultura era essa, não tinha como mudar isso. Como? Não vamos levantar hoje, não vamos trabalhar? Não, hoje não. Não, vamos trabalhar sim, ué. A vida inteira, meu pai foi assim, meu avô foi assim, meu bisavô foi assim. Que negócio é esse, levantar e não trabalhar? Tem que trabalhar. E o Senhor diz assim: olha, sábado é proibido trabalhar. Só por uma lei, com consequências, Deus pôde ensinar ao povo uma série de valores do reino. Porque essa era a linguagem que eles conheciam, uma lei com consequências. E o Senhor trouxe muitas leis, e algumas dessas leis eram leis de saúde. Vocês não vão comer, por exemplo, peixes com escamas. Vocês não vão comer, por exemplo, porco. Vocês vão, os homens, passar pelo processo da circuncisão. E Deus, na verdade, foi trazendo cada lei, embora sejam algumas leis de saúde, para dentro da realidade espiritual que ele queria ensinar ao povo. Deus teve que ensinar o povo a lavar as mãos, lavar os pés. Para que lavar os pés? Amanhã eu tenho que acordar cedo e amassar barro de novo. Mas vocês não estão no Egito mais. Vocês agora são meu povo exclusivo. Terão que se esforçar para aprender novos hábitos, para incorporar novos hábitos, que são os hábitos do meu reino, não do Egito. Então lavem as mãos. Aqui, de uma forma muito específica, como ritual do culto, com propósitos do culto, os sacerdotes, os levitas, lavavam as mãos e os pés. É interessante que, quando nós vemos a história da sociedade humana, quando nós vemos áreas específicas, como foram desenvolvidas, nós vemos, por exemplo, que a medicina, lá na Idade Média, era uma coisa muito esquisita, muito louca. E nós não vemos na história daquele tempo nenhum dos elementos que hoje são fundamentais na medicina. E um deles era lavar as mãos. Então houve um homem que não foi muito compreendido na sua época, que ele começou a dizer, tem que lavar as mãos. Muitos desses pacientes estão morrendo porque os médicos não lavam as mãos. E aquilo era um absurdo. Como? O que é isso? De forma nenhuma. O médico é quem está curando. Não, mas o médico não lava as mãos. E quando o médico coloca as mãos lá no corpo, lá dentro do corpo, a enfermidade se multiplica. Só muito tempo depois, eles foram reconhecer que realmente o médico precisava lavar as mãos antes de operar, antes de mexer num corpo, numa enfermidade. Conta a história que alguns deles seguiam uma tradição, que o melhor cirurgião era o cirurgião que tinha mais marcas na sua faca, no seu bisturi. Então, cada cirurgia, ele fazia uma marca. E quanto mais cheio de marcas o bisturi ou a faca dele, melhor era aquele cirurgião. Então, deixa eu ver seu bisturi, sua marca. Ele estava bem sujo e cheio de marcas. Coitado do próximo paciente. Nós não conseguimos imaginar que Deus tinha que intervir na sociedade humana para falar assim, tem que lavar as mãos. Não pode, irmão. Não é possível. Todos nós tínhamos que saber disso. Mas Deus teve que intervir para dizer, é lei, não pode trabalhar nesse sábado. É lei, vai ter que trazer o alimento, vai ter que trazer o mantimento, vai ter que trazer o animal para o sacrifício, tudo através de uma linguagem, lei. Porque a nossa natureza corrompida, pecaminosa, típica do Egito, da escravidão, não sabe obedecer. Então, hoje, o sinal fica amarelo e ele está dizendo, você vai ter que parar. E ele fica vermelho e ele está dizendo, você tem que parar. E qualquer um de nós pode saber e compreender por que tem que parar, mas, ainda assim, os homens tiveram que criar a multa e tiveram que colocar uma câmera fotográfica para pegar quem avança o sinal vermelho. Mas por que que alguém disse, pare, para que eu não morra? Porque se eu não parar, o outro vai passar no sentido contrário e eu posso colidir com ele. Mas ainda assim nós somos complicados, nós queremos avançar o sinal. E a ilustração do sinal, ela é perfeita para todos os elementos da nossa vida. Nós sabemos que não podemos comer tanto doce, mas nós continuamos comendo o doce. Nós sabemos que não deveríamos comer aquela gordurinha da carne, mas é o que mais alguns querem comer, a gordura da carne. Nós sabemos que temos que cuidar da saúde dessa e daquela forma, mas nós fazemos questão de não cuidar. Não sei, não é comigo, esse negócio não é comigo. Nós somos difíceis. E nós só conseguimos realmente entrar por um caminho correto debaixo de leis. Isso não é porque nós, como seres, somos ruins, mas nós, como seres corrompidos pelo pecado, somos ruins, somos terríveis. E essa natureza pecaminosa, ensina Paulo, ela não foi embora no dia que nós nos convertemos. Pelo contrário, ela está aí grudada em mim, em você, e ela é um corpo de morte que transfere morte o tempo inteiro. A única coisa que o Senhor diz que eu e você temos que fazer e podemos fazer com a nossa natureza pecaminosa é, dia após dia, minuto após minuto, colocá-la na cruz. Não pense que você vai ficar bonzinho, que você vai ficar melhor, porque já tem tantos anos de crente. Não, irmão, Quanto mais nós caminhamos com o Senhor, mais nós vamos descobrindo que essa natureza está vivinha da Silva e precisa ir para a cruz, e você não faz isso automaticamente, só por muito esforço. Esforçando eu vou, não, natureza pecaminosa, você não vai avançar o sinal, você não vai comer dessa forma, você não vai fazer isso que sua alma quer, você vai para a cruz. E essa é uma ação contínua de alguém que entendeu o que, que Deus tem para ele. Eu posso olhar de novo para aqueles elementos assim, aparentemente distantes de nós, sobre globalização, sobre vínculos, sobre esforço, sobre geração X, Y, Z, e eu posso olhar para esses elementos e pensar, ah, então, na verdade, todas essas coisas que parecem técnicas ou sociológicas, elas, na verdade, são elementos espirituais. O inimigo está atuando em todo mundo, tentando conduzir essa massa da humanidade para uma vida cada vez mais longe de Deus, cada vez mais sem vínculos, cada vez mais sem esforço, cada vez mais em busca só do próprio prazer, do descanso pessoal, da alegria pessoal, da coisa egoísta, de tal forma que Deus não tenha mais lugar, então que a humanidade se perca. É a estratégia do diabo. E só há uma forma de eu vencer isso, se eu decidir ter algumas prioridades. E eu quero isso para mim esse ano, eu quero ter algumas prioridades, Senhor. Eu quero ter algumas prioridades, eu quero estudar, eu quero buscar do Senhor. E assim como o Senhor disse que eu deveria lavar as mãos e os pés, eu quero saber mais o que é que o Senhor disse. O governo de Cristo, ele não implica em seguir uma religião, mas em obedecer o que Jesus ordenou. A vida cristã, ela envolve a liturgia dos cultos, ela envolve a possibilidade, a alegria de nós voluntariamente servirmos em alguma área dos nossos dons, alguns um pouco mais dedicados, servirmos as pessoas, servirmos diante da necessidade do próximo, mas a vida cristã é mais do que isso, a vida cristã é uma decisão pessoal de estar de forma absoluta debaixo do governo de Cristo. Eu quero, Senhor. E essa é a nossa luta diária. Essa é a nossa batalha diária. Ou eu estou debaixo do governo de Cristo e vou bem, ou eu não estou debaixo do governo de Cristo e eu vou tentando a vida. E eu quero desafiar você a não passar um ano tentando a vida. Tem uma série de coisas que o Senhor está falando comigo. Não repita, não faça do mesmo jeito nesse ano. Porque se você fizer do mesmo jeito nesse ano, saiba que você vai ter os mesmos resultados. Então, Senhor, eu quero buscar o teu governo para esse ano, eu quero buscar a tua presença, eu quero buscar o senhorio de Cristo para mim, eu quero ser um discípulo nesse ano, eu quero crescer nisso, eu quero me aprofundar nisso, porque eu não quero apenas tentar alguma coisa, eu quero ser guiado pelo teu Espírito Santo nessa área, naquele assunto, naquele outro assunto, e eu quero terminar esse ano com muitos frutos maravilhosos de coisas novas que eu fiz, quem sabe coisas que eu só repeti, porque elas são o que Deus já instruiu para a minha vida, quem sabe são algumas coisas que Deus já tinha me falado há muito tempo e agora eu vou colocar em prática, mas eu quero andar esse ano debaixo do teu governo, então eu quero saber o que o Senhor me ordenou fazer. O que é que Deus ordenou a você? Agora em novembro, nós estávamos aqui, o Joshua e a Sarah Lingle vieram ministrar a nós e teve um dia que eu estava na cozinha, lanchando e eu não sabia se o Joshua ia sair ou não do quarto, e estava lá esperando ele. E, de repente, o Joshua saiu do quarto e veio, se assentou comigo na mesa, e eu comecei a colocar algumas coisas para ele, eu compartilhei algumas lutas, alguns desafios, e ele disse, olha, eu saí do quarto porque eu estava lá orando e Deus me deu uma palavra, e Deus mandou dizer isso a você, isso a você, e realmente Deus usou a vida do Joshua para ministrar a mim. E uma frase dele, fez toda a diferença, levou embora aquele peso enorme de tudo que eu estava compartilhando com ele, de questões, de desafios, de dúvidas, de aflições no coração, e a frase dele foi essa: o que foi que Deus mandou você fazer? Deus mandou você fazer isso? Então foque isso. Deus mandou você fazer aquilo outro. Você está fazendo o que Deus mandou você fazer? O que é que Jesus mandou você fazer? E caiu no meu coração assim, realmente com a palavra viva do Espírito Santo, o que é que Deus me disse para fazer? O que é que o Senhor colocou na minha mão para fazer? Eu vou ter 1 milhão de outras coisas ao redor. Eu vou ter inúmeras alternativas, possibilidades, atrativos, entretenimentos e coisas que podem me desviar. Eu termino o ano assim, eu não sei para onde eu fui, eu não sei onde eu pus as mãos, eu não sei o que prosperou, eu fui tentando aqui, fui tentando ali, fui tentando acolá, mas não, eu quero viver esse ano debaixo dessa palavra. O que foi que Deus me mandou fazer? Senhor, eu quero estar debaixo do teu governo, então eu quero saber o que o Senhor mandou eu fazer. Em Mateus capítulo 10, não precisa abrir ainda, o Senhor diz assim, se com efeito a casa for digna, ao entrar, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. O que foi que Jesus ordenou aos seus discípulos? Sacudir o pó dos vossos pés. Se você ministrar a paz e eles não receberem a paz, receba essa paz de volta para você. Sabe o que é essa ordenança? Ela diz respeito aos nossos relacionamentos e à nossa alma. É muito simples. Eu cumprimentei, ele não quis me cumprimentar, então vou sacudir os pés, tiro o pó e continuo o meu caminho. Eu ministrei a paz, ele não quis receber a paz, me dê essa paz de volta, ela vai ficar comigo. Eu continuo o meu caminho em paz. Por que que Deus mandou sacudir a poeira dos pés? Porque ele tem um objetivo de bênção para nós. Por que que o guarda mandou parar no sinal? Porque ele tem um objetivo de bênçãos para nós. Por que que a lei está aí para nós obedecermos? Porque ela tem um objetivo de nos abençoar. Não é imposição de um déspota, de um Deus imperador, não é seguir regras de igreja, não, eu quero saber o que Jesus mandou eu fazer, porque o que ele mandou é para o meu bem. O Senhor Jesus mandou eu sacudir a poeira dos pés. Então isso é um esforço que eu vou fazer para eu não me chatear com ninguém. Meu Deus do céu. Saudai-a. Se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós a vossa paz. Você continua em paz. Não tem ninguém, não tem nada, não tem lugar nenhum que vai roubar a minha paz. Isso não é o mesmo que ser insensível. Isso não é o mesmo que viver o meu universo exclusivo e egoísta. Não, isso é uma estratégia que Deus dá a nós para nós estarmos bem, bem. E eu poder voltar naquela casa, ó, ontem eu vim aqui e a paz não foi recebida. Mas eu saí tão em paz que eu posso voltar hoje e de novo ministrar a paz. Eu me chateei com fulano, mas eu voltei tão em paz, eu sacudi a poeira dos pés, que amanhã eu posso servi-lo de novo, eu posso continuar de novo, eu posso abraçar de novo, eu posso continuar caminhando. E eu tenho alguns fatos, eu tenho algumas circunstâncias que o Senhor está dizendo, você tem que sacudir a poeira do vosso pé. E eu quero obedecer isso, Senhor. Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu posso olhar para essa frase, essa composição, como um convite. Vinde a mim. Mas eu posso entender como uma ordenança de Jesus. Porque Jesus não me mandaria para outro lugar. Ele não me deu uma alternativa que cabe um convite. Ele me deu uma ordenança. Quando as coisas estiverem pesadas, vinde a mim. Quando as coisas estiverem difíceis, faça o que você não vai querer fazer. O que você não vai querer fazer quando as coisas estiverem difíceis é ir para o culto e adorar o Senhor. É entrar para o seu quarto e adorar o Senhor. Você vai querer reclamar, murmurar, você vai querer gritar com Deus, você vai querer orar e falar assim, Deus manda, ou você vai querer guerrear contra o diabo, eu te amarro, Satanás. Mas olha, o Senhor Jesus está dizendo assim, olha, vinde a mim, entrem na minha presença, com ações de graça você entra pelas minhas portas. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Não procure o pastor, embora você possa contar com o pastor. Não procure seu líder de célula, embora você possa contar com seu líder de célula. Nós precisamos, dependemos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Mas, Senhor, antes de qualquer recurso, seja o médico, seja o gerente da conta do banco, seja, Senhor, a minha sogra que pode me emprestar um dinheiro, seja o meu cunhado que eu vou pedir uma coisa emprestada, não importa quem eu preciso pedir ajuda. Eu antes vou para diante do Senhor, porque o Senhor disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. Senhor, eu não quero ir lá e descarregar e reclamar e pedir, fazer uma lista de coisas. Eu quero ir para a tua presença, porque está escrito que o Senhor me quer na tua presença, porque o Senhor vai me aliviar. Eu vou descobrir prazer na tua presença, então eu vou obedecer, vinde a mim, estou aqui, Senhor. Mateus 11, verso Mateus 5, verso 11, diz assim, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai. Diga, regozijai-vos e exultai. Diga para a pessoa que está ao seu lado, regozijai-vos. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que Jesus está falando no Sermão da Montanha? Ele está dando uma ordem. Quando estiverem perseguindo você, não é só que você entrou, ministrou a paz, eles não quiseram receber a paz e você sai em paz. Não, estou falando uma coisa pior ainda. Eles estão realmente perseguindo você. O sujeito está falando mal de você. Aquela pessoa está perseguindo você. Ela obstruiu, ela bloqueou, ela impediu, ela estragou alguma coisa. Aquela pessoa está realmente perseguindo você. Quando alguém estiver perseguindo você, se por acaso perseguirem você, sabe o que você tem que fazer? Essa é uma lei que eu estou dando a você, uma ordem que eu estou fazendo. Regozijai-vos. Difícil. É difícil. Não, se fosse fácil, todo mundo faria. Todo mundo estaria vivendo isso. O mundo seria uma coisa maravilhosa. Mas não é na força do nosso braço. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor, Espírito Santo, então eu estou vendo o quanto eu preciso do Senhor, o quanto o Senhor tem agido pouco na minha vida, o quanto eu tenho permitido o Senhor agir na minha vida, porque eu me regozijo, pelo contrário, eu me encho de coisas, mas eu quero obedecer a tua palavra, Senhor, esse ano eu quero obedecer a tua palavra, eu quero me regozijar, eu quero exultar, eu quero rir do dia mau, como diz em Provérbios, o sábio Salomão. Gente, no final das contas, vai todo mundo morrer? E se por acaso alguns não morrerem, Rodrigo, é porque subiram arrebatados para o céu. Mas no final das contas, eu vou me encontrar com Jesus, eu vou viver a eternidade, minhas contas vão ficar para o meu cunhado, para minha sogra, vai ficar para minhas contas vão ficar para o meu vizinho, eu vou embora, eu vou para o céu. Eu tenho uma vida eterna com Jesus. Eu tenho uma eternidade para viver com Deus e eu vou reinar com Cristo. Eu vou reinar sobre cidades. Eu vou administrar a eternidade com Deus. Eu vou administrar algumas galáxias com Deus. Eu não tenho noção do que vai acontecer. O que me espera na eternidade é algo maravilhoso que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, nunca se imaginou, nunca se pensou o que Deus tem preparado para a minha vida. Então só me resta uma coisa. Eu vou rir do dia mau. Eu vou me regozijar, eu vou me exultar, eu vou descansar, porque certamente eu estarei mais apto, mais preparado, mais capaz de tomar decisões sábias se eu estiver mais em paz. Eu quero viver isso esse ano, Senhor. Eu estou entendendo por que eu tenho que obedecer a Jesus. Porque Ele sabe a hora que tem que pôr o vermelho no sinal. E não passa, não. Ele sabe a hora que vai pôr o verde no sinal. Ele sabe. Ele sabe por que Ele disse, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Não se preocupa, não. No versículo 14 ele diz, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, preste atenção na ordem que eu vou dar a vocês, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Jesus não deu uma opção. Jesus não está assim, gente, aqui, olha, eu vou passar algumas dicas para vocês, se vocês quiserem, né, acharem legal. Não, Jesus está dizendo assim, é assim ó, que caminha. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Ah, mas eu não tenho nada, eu não tenho, eu sou tão... Você tem algum dom de Deus, você tem algum chamado do Senhor, você tem alguma graça do Senhor, você é uma peça nesse universo que faz parte de um lugar, uma engrenagemzinha, ainda que você se ache pequenininha, é uma engrenagem de um relógio suíço, quase invisível, mas se ela estiver fora do lugar, o relógio não funciona. Eu tenho um lugar, eu tenho uma função, eu tenho uma missão, eu tenho algo a fazer, eu tenho algo a realizar, e eu vou obedecer o que Jesus disse, eu vou deixar brilhar a minha luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que brilhe a vossa luz diante dos homens, eu quero isso, Senhor. No versículo 34 ele diz, eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pelo trono, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja porém a tua palavra. Sim, sim, não, não. Aí eu vou, então eu vou. Conta comigo, então pode descansar. Deixa comigo, então deixa comigo. E quando lemos Paulo instruindo a Timóteo, ele disse, olha, nos últimos dias os homens serão descumpridores de contratos. Se eles descumprem os contratos, muito mais descumprem o que falaram. Nós não ouvimos hoje nem mais a expressão, isso é como no meu tempo, no fio do bigode. Você perguntar a algum desses meninos hoje, dessa geração aí, eles nunca ouviram essa expressão, nem sabem o que é no fio do bigode. Porque não é só que estamos distante da geração que era no fio de bigode, nós já estamos mais longe ainda, nem se sabe o que é isso. Eu dei uma palavra, está dada. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Claro que não é só isso. Se eu falar assim, como é que está? Está legal. E lá no fundo eu falo assim, gente, que horrível. O meu sim não foi sim, e o meu não, não foi não. Seja verdadeiro, seja transparente, seja íntegro. Seja. Isso é uma ordenança do Senhor Jesus. Eu decido obedecer a Jesus esse ano. Eu decidi ser um discípulo e seguir a Cristo. Eu decidi ter o governo de Cristo sobre a minha vida. Então a primeira coisa que eu quero fazer é saber o que Deus ordenou a mim. O que que Jesus mandou eu fazer? Eu quero, Senhor, eu quero isso. Por último, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Mateus 6,19. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Senhor, o que o Senhor mais ordenou a mim? Deus vai ter algumas palavras específicas para você. Eu já disse a você, vá àquele lugar. Eu disse a você, visite aquela pessoa. Eu disse a você, oferte naquela vida. Eu disse a você, contribua dessa forma. Eu disse a você, ajude o fulano. Eu já disse a você, você pode cumprir. Eu já disse a você, pare com isso. Eu já disse a você, filho, entre por esse caminho. Eu já disse a você, feche aquela porta. Deus nos dá inúmeras ordenanças pessoais. Eu já disse a você, comece o seu dia orando. Eu já disse a você, quando vierem esses sentimentos, essas setas, esses dados, tome essa atitude. Agora cabe a você obedecer. Deus vai dar a mim e a você uma série de ordenanças pessoais, particulares. Mas nós só vamos ter condições de obedecê-las verdadeiramente se nós decidirmos obedecer às mais pequenas ordenanças genéricas de Jesus que estão escritas para todos. Então, eu quero entrar na tua presença e descansar diante do Senhor. Vinde após mim, estou aqui, Senhor. O Senhor me chamou. Eu quero, Senhor, lavar as mãos. O Senhor disse que é estatuto perpétuo. Lavar as mãos e os pés. Eu quero lavar as mãos, Senhor. Eu quero lavar os pés. Eu quero, Senhor, cuidar de coisas mínimas da minha vida. Eu quero, Senhor, andar na tua presença. Eu não quero acumular tesouro nessa terra. Eu não quero, esse ano, correr atrás das minhas conquistas. Eu não quero. Os ladrões vêm. A traça corrói. A ferrugem corrói. Eu quero juntar tesouros no céu. Jesus, o que é que tem valor para o Senhor? Então, Jesus, eu vou construir o prédio da igreja esse ano. Amém, irmãos? Porque quando eu chegar no céu, eu vou falar assim, Jesus, eu construí um templo maravilhoso em Belo Horizonte, e olha, realmente foi estupendo. Que coisa maravilhosa eu fiz para Jesus. Jesus, e ele vai falar assim, não tem valor nenhum para mim isso, filho. Se foi útil para vocês se reunirem naquele tempo, que bom, mas não tem valor aqui mais. Jesus, o que tem valor para o Senhor? O que é juntar tesouros no céu? Filho, o que tem mais valor para mim, o que é mais tesouro para mim, são milhões e milhões de pessoas, milhares e milhares de vidas ao seu redor, que você pode proclamar o Evangelho e alcançá-las no amor de Cristo. Então, Senhor, esse ano eu quero ganhar vidas para Jesus. Eu quero ajuntar tesouros no céu. Eu quero isso, Senhor. Eu gostaria de terminar esse ano com algumas pessoas convertidas através da minha vida. Que eu vou ver na pequena célula, no pequeno grupo, sozinhos em casa, ou talvez aqui na congregação, adorando ao Senhor, vivendo o reino de Cristo de uma forma tão linda, tendo a vida transformada. Eu quero esse alvo para a minha vida nesse ano, porque o Senhor mandou não ajuntar tesouros na terra, mas ajuntar tesouros no céu. E mais adiante, em Marcos, ele disse, ide por todo mundo. O Senhor mandou eu ir por todo mundo. Então, eu vou parar de ficar em casa. Aonde você pode ir? Para onde você pode ir? Quais os lugares que você pode ir? Ah, vou não, bobo, eu não gosto, eu gosto de ficar em casa, meu negócio é ficar em casa, eu não estou mais naquela fase de ficar animada a sair. Aonde você pode ir? Porque existe uma ordem para mim e para você, ide. Ide por todo o mundo, não é só o bairro. Eu, na África, eu lá visitar o Josué e a Claudinha na Indonésia, eu lá nos ribeirinhos, não. E quanto que é passar? Caro, esse dinheirinho da minha aposentadoria. Não, Senhor, o Senhor me deu uma ordem, ide. Aonde o Senhor quer que eu vá esse ano? Aonde o Senhor quer que eu vá esse ano? Não importa onde no mundo eu vou. E o Senhor vai abrir portas para você ir. E para você fazer o que Ele continua aqui dizendo. Ide por todo mundo pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho a toda criatura. Eu estava em Jerusalém, tomamos um táxi, eu e o pastor Marcos Gregório, do Rio. E era um árabe fumando, feio, um sujeito com a boca suja, um cara muito esquisito e nojento aquele carro. E aí eu comecei a falar de Jesus para ele. Com toda a limitação do meu inglês, eu comecei a falar de Jesus para ele. Enquanto estávamos nos aproximando do nosso destino, eu falei assim, e você quer então receber Jesus como Senhor e seu Salvador? Ele olhou assim para mim, pegou o cigarro dele, jogou fora e disse, por que não? Eu quero. Na hora que ele parou o táxi, nós oramos por ele. Nós fizemos ele confessar Jesus como Senhor e Salvador. E nós saímos daquele táxi radiante. Meu Deus, nós convertemos o árabe para Jesus. Nós falamos de Jesus para ele. Ele confessou Jesus como Senhor. Que coisa maravilhosa, meu Deus do céu. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eu estava nos Estados Unidos. E eu fui visitar um irmão no seu ambiente de trabalho. E eles estavam celebrando, comemorando o aniversário de uma senhora. Ela estava nos últimos dias de vida de trabalho ali. Ela ia se aposentar, ia sair daquela empresa. Uma senhora muito velhinha. E eu cheguei ali, finalzinho daquela celebração, e com o inglês tão limitado. Eu falei assim, eu quero dar uma palavra para a senhora. E eu falei de Jesus para ela. E ela confessou Jesus como Senhor e Salvador ali. E eu fui embora, falei assim, não, o meu inglês limitado não impediu de fazer o que Jesus mandou. Às vezes não vai ser nem com inglês. O Senhor pode usar o seu português e fazer o outro entender num idioma que você nem imagina. Mas eu quero, Senhor, nesse ano, ser alguém que por onde passa, prega o Evangelho. Prega a palavra. Não precisa ser lá na Israel, não precisa ser lá nos Estados Unidos, não precisa ser lá na Indonésia. Aqui eu quero obedecer essa ordenança do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ah, mas eu não quero, vou na festa do meu familiar, que é a coisa chata, aquele povo bebendo. Ide por todo mundo, eu vou lá. Eu sou um servo do Senhor, eu sou uma serva do Senhor. Eu vou trazer luz, eu vou levar sal e luz para aquele lugar, em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer diferença. Eu quero, Senhor, eu quero esse ano obedecer o que o Senhor me mandou fazer. Você pode fechar os seus olhos, irmão? Eu citei algumas coisas. Você pode fazer como eu tenho feito. Por muitos momentos eu sento para ler o texto bíblico, os evangelhos, às vezes o Velho Testamento, e eu marco com uma cor específica o que foi ordenança de Deus ao seu povo. Senhor, eu quero ter aqui destacado as ordenanças do Senhor. Eu não estou dizendo que eu vou cumpri-las todas a partir de hoje, mas eu quero crescer na observação, na valorização e na prática daquilo que o Senhor ordenou. E quanto mais atento eu ficar, mais o teu Espírito vai me lembrar e mais vai me capacitar para cumprir as ordenanças de Jesus. Porque eu decidi que nesse ano eu quero ser um discípulo mais parecido com Jesus. Eu quero ser um discípulo de Cristo. Eu quero que o eixo central da minha vida seja mesmo o governo de Cristo, Jesus o centro. Eu quero, Senhor. Com seus olhos fechados, ore a Ele. Fale com Ele. O Senhor diz, de onde vêm as vossas guerras? Senão, das aflições, das ansiedades, da vossa alma, as preocupações, dos valores terrenos. Senhor, eu estabeleço nesse primeiro culto do ano, para a minha vida, ainda que não seja full, ainda que não seja pleno, tudo o que eu gostaria, mas eu vou dar alguns passos nesse ano, e quando eu terminar esse ano, eu terei alguns frutos de alguém que andou debaixo do governo de Cristo. Eu não fiz um monte de coisas, mas eu fiz mais coisas que Jesus ordenou. Eu quero dizer para as pessoas o que foi que Jesus me ordenou. Eu quero justificar para as pessoas dessa sociedade muitas decisões, apenas com essa palavra: Jesus me ordenou. E eu não paro no sinal vermelho, eu não avanço no sinal verde, por nenhum outro motivo, senão porque eu compreendo que aquelas ordenanças são em meu benefício. Eu não passei a lavar as mãos. De qualquer forma, quem me ordenou a lavar as mãos não foi um déspota, um imperador que, de forma maligna, quer me forçar a alguma coisa, mas foi para o meu bem. O Senhor não mandou aqueles homens circuncidarem. Se circuncidarem apenas por um capricho de um Deus esquisito, eles ganharam saúde, longevidade, vida nas suas mulheres. Eles atravessaram o deserto porque não comeram os animais que carregavam as bactérias que os matariam. Eles lavaram as mãos. Eu não quero saber, Senhor, de outra coisa na minha vida, senão o que o Senhor me ordenou fazer. E um padrão de vida assim vai nos trazer segurança. Eu estou seguro, estou no centro da vontade dEle. Vai nos trazer descanso, paz, direcionamento, crescimento. Eu quero isso para mim, Senhor. Eu desejo isso para mim, Senhor. Eu decidi segui-lo, ser seu discípulo, obedecê-lo, porque eu o amo de todo o meu coração. E eu sei que ele me ama e que os seus mandamentos são mais doces do que o mel. Que a sua lei é perfeita e restaura minha alma. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu preciso, é Jesus. Se você pode, coloque-se de pé e cante a Ele. Meu maior amor é Jesus. Meu grande amor é Jesus. Meu grande amor é Jesus. É Jesus. Declare a Ele.